Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isto mesmo. Isso, vamos apresentar a galera que está aqui conosco nesse mais um caramba aí, que é o 63, ok? Nossa, já temos uma boa bagagem de Caramba Cast, gente. Mas enfim, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, por favor, Rafa. Sabia, velho, que ele ia me chamar, velho. Eu falei pra ele assim, ó, vou comer um biscoitão aqui, nunca me apresente primeiro mesmo, tá lá, dá-lhe biscoito. Aí de repente eu coloquei um pedaço na boca e lá caiu já e falou, Rafa, estou aí, galera. Ai, farofa. Isso, farofa, vou biscoito na minha cara aqui. É isso aí. E também nossa, tu... Nossa. E tu tem aqui conosco também. Pô, tava torcendo pra me chamar hoje, cara, porque eu ainda não tenho nada. Então, passa pro próximo. Isso, tá uma passação de coisa aqui hoje. Mas ok. Vamos apresentar aqui também conosco de novo, Polly, brincadeira. Emily! Não, peraí. Quantas vezes você vai fazer essa piada cocô, Jai? Chega! Ainda não perdeu a graça, tá? O dia que a gente gravar com a Polly e com a Emily, e aí? Aí eu falo Emily quando a Polly estiver aqui. Mas, inovador, hein, rapaz? Inovador! Oi, caraca, já errei das piadas, galera. Claro, mas enfim, não interrompa, mano. Ele nasceu pra profissão de comediante, vocês não estão entendendo. Claro. Amy! Oi, passo pro próximo. Então, por favor. Tá um negócio de passo repasso hoje aqui que tá sensacional. Mas enfim, e também, mais uma vez aqui conosco pela segunda vez, Matheus! Aí, Manolada, é isso aí. É, passo também, já que vou me juntar ao coro. Passa pro próximo, então. É o próximo que é outro. Jaide! Não. Ok. Enfim. Mas enfim, hoje todo mundo na passação sensacional. Todo mundo passou, mas está todo mundo devidamente apresentado. Porque todo mundo já se apresentou já. Se você quiser ver a apresentação da pessoa, vai no cast que ela se apresentou. Ok? Vamos poupar detalhes aqui hoje. Mas enfim, vamos para os nossos queridos comentários. Primeiro comentário. É o comentário do Ranieri, caralho, engoliu o biscoito muito rápido, cara. Ele falou, e aí, galerinha do mal? Poxa, em dias de chuvas, cara, sempre dá merda. Cai na poça d'água, um carro passar e te molhar, é clássico, né? Mas a pior coisa que aconteceu comigo, tipo, eu tava andando todo feliz na comercial, vou de Taguatinga. Aí do nada, pro vento do Himalaia, eu comecei a escorregar, tipo, andando e escorregando. Aí eu caí todo torto e um monte de gente passou e ficou olhando e rindo e ninguém ajudou. Triste. É isso aí, galera. Galera. Abraço. Até mais. Cara, a única coisa que eu tinha pra comentar desse seu acontecido é... Sacana. Não, uma coisa nesse acontecimento dele aí, cara, é assim, ó, você caiu num lugar onde tem muita gente, levante rápido e saia correndo. Uma vez eu vi um cara caindo, tipo, tava de noite, tava escuro, a rua tava vazia. O cara foi tentar desviar das mulheres e pisou na terra molhada, cara, e caiu na frente delas, coitadas, cara. Eu já caí na frente de um supermercado, todo mundo olhou, mas quando eles olharam, eu já tava em pé, já andando normalmente. Eu fiquei olhando pra trás, assim, tipo, pra perguntar também quem foi que caiu. Não, eu caí Goku molhado, vocês lembram lá, né? Não, Goku molhado. Tá bom, já é a terceira vez que você fala isso. Ah, agora você tá querendo se vingar, né? Do Goku molhado. Mas, enfim, o próximo comentário aí. Do Vitor Henrique Paz. Olha que nome bonito, né? Vitor Henrique Paz. Festa junina é um trauma da minha infância. Eu sempre ficava vestido de caipira e tomava cuidado pra não desmanchar o bigode falso quando ia beber. Cara, verdade, quando você ia beber suco assim, você ficava com medo pra não desmanchar o bigode, cara. Também eu toda hora ia olhar no espelho assim, ver se tava normal, senão eu ia lá e passava mais papos de olho. Aí ele disse, hoje em dia, quando vou em alguma, é facada na carteira, em cada latinha de refri ou em jogos impossíveis de ganhar algo. Mas a minha felicidade da festa junina, atualmente, é estourar fogos de artifício que mais parecem bombas nucleares. Claro que com toda a segurança possível. Porque, claro, bombas nucleares são seguras. Sempre. E com a mais nova intenção de acordar toda a vizinhança. Abração a todos. Hiroshima e Nagasaki. Né? Pô, acordou a vizinhança de um jeito que eles nunca mais esqueceram. Maior festa junina do mundo, né? Isso, graças a essas pessoas aí, ó, como ele jogando bombas nucleares para acordar os vizinhos, eu sou prejudicado. Pessoas jogam bombas nucleares aqui na minha casa também. Mas enfim, o próximo comentário aqui é do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou: fala aí, pessoal, bem-vindo aí, Matheus. Boa, Matheusão! A Discord mais! Isso. Aí ele falou. Isso. Aí ele falou: teve uma festa junina que eu me lembro, a minha turma na escola estava organizando as barracas. E cada aluno tinha que ficar em uma das bancas. Eu fiquei na barraca de pescaria, até aí normal. Só que as pessoas começavam a reclamar de brindes e pediam pra trocar. Trocar um carrinho por um bonequinho daqueles que não andam, né? Aqueles do exército. Aquele mal articulado, era sensacional. Aquele carrinho que era de controle, só que tinha um fio no carrinho, sabe? Isso. Ele só ia pra frente e pra trás. Um carrinho de fricção. Enfim, e um falou... saquinho de bolinha de gude. Aí ele falou, era foda que não tinha o que fazer, mas mesmo assim eles reclamavam. Já as músicas nem se fala, era toda hora, mas eu me lembro que em uma festa que eu fui, começaram a tocar rock nisso. Então ficava piriripipi, piripipi, e depois... Isso é mentira, isso é mentira. Porra, cara. Seria muito mais provável. Chega, cara. Nossa, cara, muito legal. Mas ele falou, mas é isso aí, falou, pessoal. Cara, parabéns pelos comentários. Salva de palmas! Uma salva de palmas para os comentários, que é uma página de comentários legais, com pessoas citando o que foi dito no cast, historinhas sobre as pessoas e as pessoas comentando. Sensacional essa página de pedidos aí. Valeu, parabéns, parabéns, velho. Página de recados aí. Ranieri, valeu. Nossa, valeu, Vitor. E valeu, Rafael Pedroso Rodrigues aí. Beleza? Siga valeu, o exemplo deles e comentem também nesse mesmo estilinho aí. Tranquilo? Lindo. Show de bola. E galera, não se esqueça de divulgar no Twitter, beleza? Domingo aí o CarambaCast, @CarambaCast vai twittar falando sobre o cast. E vocês retweetem pros seus amigos aí, beleza? Ou então fale por si só mesmo, carambacast.com. É, sai na rua assim, vira pra primeira pessoa que fala CarambaCast! Aí a pessoa vai ficar meio encucada e vai procurar no Google. Exatamente. Ou não, ela vai. Ou ela só vai ficar assustada com você. Vai procurar no Google o número de um psiquiatra pra te entregar, né? Exato. Mas, enfim. Ou fala com seus amigos na MSN também. Isso, divulgue na MSN, Orkut e outras redes sociais aí que estão surgindo aí, tranquilo? Bom, mas vamos hoje para o nosso querido tema. Qual o tema de hoje? Qual o tema de hoje? Filmes de animação. Enfim, iremos citar aqui os, sei lá, mais de 50 filmes, sei lá, 80. Vai depender do cast, beleza? Quando tiver chegando a hora de terminar o cast, iremos encerrar com esses filmes. E iremos esquecer alguns, sim, porque são uma porrada de filmes de animação, vocês vão ver quando a gente começar a citar. Beleza? Então, de novo, se for comentar o cast, não fala, porra, esqueceu de não sei o que lá. Fala, galera, também tem aquele que era muito bom. Fala de um jeito mais que não assuste a gente. Isso, porque, cara, porque são... se eu falar todos os filmes, vai demorar 2 horas de cast. Isso, imagina, são mais de 80 filmes. Se formos falar de 1 minuto cada filme, iremos durar cerca de 1 hora e 20 minutos. Ou seja, não iremos falar de todos os filmes que existem, filmes de animação que já existiram por aí. Beleza? Bom, mas vamos lá então, galera, para começar o nosso querido tema de hoje. Por favor, Tute, inicie o cast. Pô, galera, tem vários filmes que eu queria começar a citar aqui, eu ainda tô em dúvida. Então eu vou pegar um que, além de ser muito divertido e quase não ter falas, ainda passa uma mensagem pra gente poder repensar sobre a vida, o que é muito bom, né? Porque caramba, cast é filosofia. E é o Wall-E, cara, que lançou em 2008, que eu achei sensacional, cara. Que é um filme da Disney, obviamente, né? Que, porra, isso é sensacional, não pode ser de outro tesão. Porque, cara, o Wall-E, ele conta a história da geração dos humanos, só que, tipo, daqui a muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos, Matheus? Ah, não lembro, não. Acho que é, em média daqui uns 500, 700 anos. É, por aí. É, foram acho que 700 anos. Que aí a Terra foi devastada e tal, e ficou com gás muito tóxico e tal, e eles tiveram que se mudar pra fora da Terra e ficaram vivendo no espaço, numa colônia e tal. E nisso, os humanos começaram a ficar tão dependentes da tecnologia que todos eles, tipo, ficaram obesos, gigantes e tal, e todos eles só se comunicavam através da maquininha e tal, e todos eles viviam de acordo com a tecnologia. E nisso mostrava o Wally, que era um dos únicos robôs que restaram na Terra, que ele só compactava lixo. Até que ele viu que estavam fazendo uma procura na Terra quanto a, tipo, biótipos, vida, qualquer tipo de vida para recomeçar a Terra. E aí tem a parada toda, né? Tem gente que não quer, que quer continuar na colônia e tal. Então quando acha uma plantinha, a galera já fica com medo de ter que voltar pra Terra. Aí a galera descobre e tal, que nossa, que mundo é esse que a gente nunca viu? A gente vive olhando pra tela de nosso computador. Enfim, cara, o filme é sensacional, passa uma mensagem maravilhosa e que faz eu ficar gay falando até. Mas que eu acho lindo esse filme. Então, também tem um filme que... um dos filmes que eu mais gostei, de verdade, eu acho que vocês vão concordar comigo, que é um desses filmes que vem na linhagem... é emocionante, mas eu acho que foi inovador pra época. Tinha filmes bons de animação, mas não tinha filmes tão bons quanto Procurando no Nemo, né, quando lançou. Pô, sem cara, dúvida. Quando lançou Procurando no Nemo, cara, eu tinha uma fita do Procurando no Nemo e assistia o tempo inteiro, velho. Eu era idiota e ficava repetindo pros meus amigos: nadadeira, cabeça, irmão. Eu faço exatamente isso, cara. Eu tenho a fita até hoje. Eu faço até hoje. Isso. Cara, é sensacional. Procurando no Nemo, cara, é muito, muito bom. Gráfico, história, pô, super inovador, né, cara? Aquela parada lá do pai a qualquer custo buscar o filho e tal, pegar lá CLA, irmão. Porra, muito foda, cara. É, CLA. Mas também tem... quem nunca cantou Continue a Nadar? Continue a nadar, pra achar a solução, nadar. Ou então também é... como é que é? Pecherma 42, Wallaby Way, Sydney. É Pecherma 42, Wallaby Way, Sydney. Peraí, pra onde você está indo? Pecherma 42, Wallaby Way, Sydney. Ah, não escutei, pra onde você está indo? Pecherma 42, Wallaby Way, Sydney. Ah, eu também estou indo para Pecherma 42, Wallaby Way, Sydney. Tá bom, parei. É, cara, sensacional. Dory é o peixinho mais simpático das telinhas. Agora, esses filmes mais antigos são muito bons, cara. Que marcaram muito, saca? Eles tinham... agora, todos os filmes, não é querendo puxar saco, nem dizer que estamos sendo patrocinados, mas os filmes da Disney, em geral, são sensacionais, cara. Eles têm gráfico, têm mensagem da Pixar, né? Não dizendo que estamos sendo patrocinados, mas se quiserem, por favor. Cara, ótimo. Cara, vou falar de outro aqui que é muito bom. O Monstros S.A. Pô, sensacional, velho. Quem é que não queria ter uma filha que nem a Boo, cara? Quando você assiste o filme, logo depois você fala assim: ah, que coisa catita. Porra, sensacional, velho. Muito bom, cara. A mensagem. É um roteiro muito diferente, cara. Quem imaginaria que uma cidade de monstro abasteceria a energia com sustos? E mesmo assim teria medo das crianças, cara. Acho que as crianças. Caraca! É tipo um universo paralelo, tá ligado? Muito bom, cara. É sensacional. Também, quem nunca ficou falando Mike Wazowski depois que termina o filme, cara? Mike Wazowski! Ou Gatinho! Gatinho! Cara, o jogo de Monstros S.A. de PlayStation 1 é viciante. Tudo sobre Monstros S.A. é viciante. Monstros S.A. é muito bom. Não, uma parada muito legal, cara, é que se você parar pra ver, a DreamWorks sempre fez filme mais sobre animal, né, cara? É verdade. Nossa, eu nunca tinha reparado isso. A Era do Gelo, deixa eu ver, Sem Floresta. Pô, tem vários, né? Tem Como Treinar o Seu Dragão. Tem Kung Fu Panda. Que, sem dúvida, foi um dos melhores filmes de animação feitos esses tempos. É. Como Treinar o Seu Dragão? Tava até concorrendo a vários Oscars. Nossa, muito bom. Foda, tadinho da DreamWorks, né, velho? Porque sempre da Disney, tadinho, velho. É. Foda, cara. Ó, agora tem uns que não tem um gráfico tão legal, mas eu me amarro, tipo, Por Água Abaixo. Por Água Abaixo é massa, velho. Por Água Abaixo é muito legal. Agora, o Kung Fu Panda, tipo, esses filmes de desenho sempre, é muito legal que eles sempre têm uma... bom. Agora, a Era do Gelo é DreamWorks, né? DreamWorks. Olha, e tá vendo? Ó, nem sempre a Disney é sempre melhor em tudo. Porque a Era do Gelo, cara, é uma lição, assim, de que... é pras crianças, tipo, de história, né, cara? É mostrar sobre ela do gelo. E sempre tem aquela interação do personagem... e... é, ao mesmo tempo que fala da... e uma lição, né, cara? É, mostra uma lição. Era do Gelo também, tipo, prega muito a amizade. Até, e a amizade, muitas vezes, até as diferenças, que no caso tem o Diego, né, que é o tigre lá, acaba fazendo amizade com um mamute e uma preguiça, que deviam ser as presas dele. Exatamente, cara. A amizade. E se você for perceber as mensagens subliminares, né? Que você pode falar bem assim, pô, mensagens subliminares vão prejudicar mais, não. Presta atenção. Os seus inimigos, no final das contas, viram os amigos. Você pode perceber um amadurecimento do Tigre, do Diego, durante o filme. É que primeiro ele se juntou com eles, depois pra matar eles, e depois se tornou amigo e ajudou eles e se juntou a eles, entendeu? Então o que acontece? O que eles quiseram mostrar ali é que, ó, presta atenção, que os seus inimigos, um dia eles podem virar os seus amigos, sacou? É. Depende, o mundo dá voltas, meu amigo. Seus inimigos são seus amigos e seus amigos são seus inimigos, cara. E você aí procurando lição de vida em filme cult de 1950. Muita gente tem preconceito com animação, porque fala, ah, é filme de criança, eu não vou assistir. Mas, cara, tem muita mensagem em filme de animação do que em muito filme que é interpretado por adultos. E muita gente tem preconceito com isso, eu acho isso muito pai. Pois é, cara, vai ver. Cara, eu sou muito retardado porque todos esses filmes que estão lançando ultimamente, tipo, porra, é, sei lá, Homem-Aranha, Homem de Ferro, X-Men, aí tem, tipo, Cisne Negro, não sei o que, eu não assisto porra nenhuma, eu só tô assistindo as animações, cara. Eu só tenho paciência pra assistir animação. É muito engraçado. Agora, isso. Tem umas, vou falar de um filme novo, que é muito bom, que é... Megamente. Tem uma lição de moral fabulosa no filme, saca? Que o vilão, completamente, o vilão vira o herói, cara. Sacou? É o que acontece. O herói era um cara super foda, um cara muito foda. E esse cara que veio de outro planeta, que é o Megamente, ele só tentava fazer as paradas erradas, saca? Porque ele não conseguia. Porque tem uma história por que o cara se torna mal. O Megamente se tornou mal porque sempre o herói frustrou os sonhos dele. Ofuscou ele. Ofuscou ele. E aí ele vai e se torna tipo um vilão pra tentar aparecer. É tipo carência, tá ligado? E aí, no final das contas, o herói desaparece. O herói desaparece e eles montam, tipo, constroem um outro herói. Tem um outro herói, aparece outro herói. Só que ele sobe a cabeça, o poder do cara, e ele começa a destruir tudo. E aí quem vai salvar o mundo é o Megamente. Porque no fundo, o cara era bom, sacou? Porque ele só era carente. E aí, se você for analisar a mensagem do filme, é, ó, no fundo, mesmo que o cara seja mal, velho, ele tem alguma coisa boa e pode voltar a ser bom, tá ligado? O que é mais ou menos a história que passa naquele novo filme também, né? O Meu Malvado Favorito. Meu Malvado Favorito, porra. O cara é o maior vilão do mundo. E no final ele fica sendo o pai de três garotinhas órfãs. Mostra que pode ser melhor pai até do que vilão. Realmente mostrando isso, que quando precisa, as pessoas dão o melhor delas. Lições de vida, cara. Muito foda, cara. Agora, tem vários. Tipo, Vida de Inseto, porra. Vida de Inseto é sensacional, cara. Vida de Inseto é um clássico da animação, sério. Nossa, gente... Vida de Inseto é um dos primeiros que eu ficava encantada quando eu assistia. Quem é que não lembra daquela musiquinha? Porra, muito foda, velho. Todo mundo levando as folhinhas e... É. Ai, era tão bom esse filme. Eu lembro uma vez na aula, tipo, já primeira série. A professora passou primeiro Vida de Inseto e depois A Fuga das Galinhas. E aí depois ela foi e falou assim, ah, não... Sabe por... alguém sabe por que eu passei esses filmes? Aí eu pensando, pô, porque é legal. Aí ela foi e deu mó falando. Aí começou a falar, não, é porque eu queria mostrar pra vocês como é que é a liderança e tal, porque eu tava perto da véspera de eleição de representante. E aí foi que, aí que eu comecei a perceber a verdade, né, cara? Os filmes, de fato, passam uma mensagem. Principalmente os filmes da Disney. Todos eles têm uma mensagem implícita. Uhum. É, alguma coisa moral... E, cara, por mais que você saiba que tudo vai terminar bem no final, cara, que não tem jeito, não tem como você esperar que, tipo, o principal morra no final, né? Você quer assistir, cara. E você, às vezes, cria até aquela expectativa gigante, né? Igual foi no Toy Story 3. Muita gente no cinema, quase chorando. Chorei litros. que eles iriam morrer, né? É, mesmo sabendo que no final vai ficar tudo bem, só que você... Ou não, cara. E se eles morressem, cara? E se eles morressem? Essa que é a dúvida. Tipo, você já tem isso na cabeça. Vai dar tudo certo, mas aí vem aquilo. Cara, vai que não dá. A expectativa é o que mata. Não, é a dúvida. Tipo, você pensa, como é que faz pra eles saírem dali? Caralho, você fica neurótico. Cara, é muito bom. Gente, Toy Story é um dos melhores filmes de animação. Ele foi bom no primeiro, superou no segundo e no terceiro ele... Nossa! Destruiu. Tipo assim, Shrek, por exemplo. Shrek foi legal no 1, no 2 ficou legal também. Agora o 3 foi uma merda. Mas teve o 4, né? O 4 é bom. O 4 é bom. O 4 eu não assisti. Mas eu tô para sempre, Shrek para sempre. Shrek para sempre. Forever. Ótimo, after. Shrek para sempre é foda, cara. Mas a saga do Shrek para sempre é diferente, porque ele muda, né? Fala, tipo, você pode muito. Ele fala das diferenças, né? Tipo, um ogro não pode ficar com uma princesa, saca? Das diferenças raciais. Então, se você for perceber... Caralho, eu sou muito louco, né, velho? O que eu tô falando? Mas é verdade. E aí, tipo, depois ela muda por ele, sacou? E ele tenta mudar pra ela, tipo, é muito foda. O Shrek é, tipo, super engraçado, né? Os filmes de criança... Shrek é muito foda. São, tipo, super engraçados, né, os filmes. Total, agora, voltando ao Toy Story, né? Porra, pois uma das melhores, velho, série. Shrek é muito bom, mas, tipo, no 3 não ficou tão legal. Agora, Toy Story, cara, o primeiro foi bom, o segundo foi ótimo, e o terceiro foi melhor ainda, entendeu? O Toy Story nunca decepcionou ninguém, é isso que eu quis dizer. Toy Story é lindo, é lifestyle. E os além de animação 3D também, aqueles desenhos tipo Aladdin, cara. Aladdin marcou a infância de cada um. Que sem contar que era desenho, também tinha música, cara. As músicas sempre eram muito boas, cara. É a noite na Arábia. Sem contar essas músicas também, a maioria dos filmes da Disney, assim, de desenho, é sempre meio como se fosse um musical. É um musical. Sempre tem uma musiquinha ali no meio ali que os personagens começam a cantar. Muito legal. Aí do fica nada na eles param cabeça. E começam. Olha, eu vou te mostrar. Porra, é foda, é muito legal, cara. Todo mundo sabe cantar e tal, é ótimo. Isso. Além de Aladdin. Os antigos da Disney. Né? Isso, além de Aladdin também, Rei Leão também, cara. Sensacional. Rei Leão. Porra, hein, maluco. Timão e Pumba, né, velho? Marcou eras. Timão e Pumba marca até hoje. Cara, impressionante, cara, você parar pra pensar que Branca de Neve e os Sete Anões é de 1937. Seus pais não eram nascidos, meu amigo. Ou eram, né? Quem sabe? Ah, porra! Sabe? Calma aí, pera aí. Seus pais não eram nascidos, meu amigo. Claro que era, rapaz. Eu tenho 47 anos e 3 filhos. Porque todo o nosso público é dessa faixa etária. E falando desses filmes, também tem o Mogli, né? O Menino Lobo. Cara, menino quando lobo. Eu era pequeno, a galera falava que eu parecia com o Mogli. Caralho. Porque eu era magrelo e tinha um cabelão. E era Tarzan também, né, velho? Porra. Cara, Tarzan, velho. Tarzan e Mogli são parecidos, né? Tipo, são. Mitos que foram tirados da sociedade, foram pra floresta e viveram com animais e mesmo assim. Mas o Mogli, pelo que eu lembro, o Mogli fugiu quando era criança, né? É, e o Tarzan. O Tarzan, meio que os pais dele morreram e ele foi criado por macacos que pegaram ele pra ele não morrer. É. O Mogli, ele meio que. Ele que se afastou. É, o Tarzan não, ele foi salvo pelos macacos. Uhum, foi. Isso, é verdade. E aí depois tem até uma parada de rejeição. É exatamente. O macaco mestre não quer aceitar o Tarzan. O líder do bando não quer acertar o Tarzan, porque ele é diferente. E é exatamente quando os outros humanos chegam também na floresta, que ele tá com medo de o Tarzan atrair os outros humanos e representar um perigo maior pro grupo. E aí que fica. Aí ele só passa a respeitar o Tarzan quando o Tarzan mata uma onça e levanta e faz aquele grito mítico dele, né, velho? Aí vira o Tarzan. Como é que é o grito Tarzan, mítico? Que o Tarzan marca a parada, tipo, ele não consegue nem se encaixar entre os macacos nem entre os humanos, cara. Então, porra, ele fica meio que perdido, cara. É lindo isso. Ele fica no meio termo. É. Ele é o homem macaco. O famoso em cima do muro. É. Nesse mesmo nível aí do Tarzan, tem o Mulan e Pocahontas, né? Porra, aquela música, a Mulan, tem aquela... Também dessas paradinhas de rejeição, né? Que ela é uma mulher que vai pra guerra no lugar do pai, né? Mostra a força da mulher lá e a... É, e mostra muitas vezes o machismo e tal, né? O filme da Mulan fala bem do machismo e tal, falando que... Você viu que naquela hora que descobrem que ela é uma mulher, só não a matam porque ela tinha salvado a vida do chefe antes. Porque mulher na guerra é morta. Sem piedade. É, sem piedade nenhuma. Cara, é muito legal, cara, porque os filmes conseguem passar uma realidade de um jeito que, tipo, não traumatize as crianças, mas também não minta. E também não é muito forçado, é uma coisa natural. Alguém aqui já assistiu A Viagem de Chihiro? A Viagem de quem? De Chihiro, não. Nossa, eu assisti há muito tempo atrás, mas nem lembro como é que é. Acho que foi muito bom. Ah, tô ligado. Eu sei que é longo pra caramba e confuso pra caramba. Ele é muito bom, gente. Nossa, sério, recomendo pra quem quiser assistir A Viagem de Chihiro. Muito, muito bom. Eu nem lembro sobre o que fala. É o dragão lá. É, o garoto que é um dragão. E a menininha que entra no mundo lá, os pais dela viram porcos. Tal. Ah, é, doutor... É um filme meio doido, né? Não, depende do ponto de vista. O garoto é um dragão, os pais viram porcos. É, depende do ponto de vista. Acho que qualquer filme onde um menino vira um dragão e os pais viram porcos é realmente muito doido. Agora, tem... Você tem que assistir pra saber. Tem também o Alice no País das Maravilhas e... Nossa. Eu acabei de apagar o filme A Pequena Sereia. Isso aí. Muito bem, Rafael. A Pequena Sereia também, porra, velho. Eu assisti muito quando era criança, velho. Pequena Sereia. Cara, Pequena Sereia, pra mim, cara, é a mais bonita de todos os desenhos. De todas as princesas e tal. Ela é a mais agora, bonita. Agora, a gente tem um concurso de beleza, tá ligado? Tipo, escolhendo a Miss filme de animação. Pô, mas ela é linda, casava com ela. Eu tenho muita inveja do cara do filme. Ah, casar só porque ela é ruiva? Tudo, cara, ela é ruim. Ah, ela tem um rabo, cara. Porra, sensacional. Que rabo, hein? Que rabo. Pô, mas ela vira humana. E depois de novo sereia, mas tá. Mas mesmo assim, dava pra aproveitar quando ela era humana, cara. É. Só que olha, eu acho vamos que... aí parar de fazer sujar a animação aí, né, cara? Porra. Cara, engraçado porra. É isso, né? Sempre tem um jeito de sujar a animação, cara. Sempre um jeito tem. De destruir. Para de sujar a animação, Tuti. Cara, você pensa Peter Pan, cara. Um cara entra pela sua janela e fala assim, vamos para o mundo mágico. Ele fala para as crianças pularem pela janela porque tá tudo bem, elas vão voar. Ou ele não para o mundo mágico. Au! Eita, chamego danado! Au! Esse gritinho ficou parecendo o Frank Aguiar, tá? Mas não era, era o Michael Jackson. Agora, tem um... Que é nessa linhagem de filmes que não tem tanto o gráfico, mas tem a história que é o Hércules, né? Da mitologia e tal, mas é muito foda. Foda também. Tem aquela parada dele ter sido expulso do Olimpo e pra ele recuperar, pra ele ser Deus de novo, ele precisa provar que ele é um Deus. É, controlar as forças dele. Porque tipo, ele tava destruindo tudo com a força exagerada e que ele não controlava. Exatamente, ele tinha que na verdade reconquistar sua força. É o que mostra que nem sempre os caras que tipo são os mais fracos e mais necessitados é os que estão na merda. De vez em quando até aquele que parece que tá com tudo é o que precisa de mais. Isso. Tanto que aí quando ele se apaixona pela garota lá, pela Meg, Megara. Aí ele, tipo, ele pensa, caraca, eu sou capaz de amar uma garota. Tipo, todas as garotas davam um mole pra ele e tal, mas ele amava ela, tá ligado? Então, aí, fica a parada, cada um tem, se encontra. É muito bonito isso. E o pior de tudo é porque a menina é combinada do Hades, né? O Hades que leva ele. É, ela tem todo um pacto. Só que acabou que no final ela também se apaixonou por ele, né? Uhum. Isso. E aí não, ela o cara que... é um herói, né? O bicho é pica, velho. Ela só ia poder ficar com ele se ela tivesse a alma dela de volta. Isso, e ele vai lá resgatar a alma dela no final, né? E ele prova que ele prova ser um deus porque ele vai lá no inferno. No poço da morte. O fio da vida dele vira de ouro porque ele prova que é um herói, que é um deus de verdade. Ele prova que é um deus. Quando ele arrisca a vida dele pela vida de uma pessoa indefesa. Isso sim é o que fez as velhas lá, que eu esqueci o nome, não conseguirem cortar o fio da vida dele. É, são as irmãs do destino, alguma coisa assim. É. Sensacional, né, cara? Lindo isso. Seguindo nessa base de desenho também, outro filme que eu acho sensacional, cara, que é O Caminho para Eldorado. Porra, é muito bom! Eldorado é muito bom. Nossa. Fora que eu acho que ainda passa na sessão da tarde umas duas vezes por semana, né? É. Passa direto pra sessão da tarde. Mas, cara, se passar duas vezes por semana eu assisto, porque realmente é um dos melhores filmes, uma das melhores animações que eu já vi. Esse filme é sensacional, cara. E o Príncipe do Egito também, né, velho? É. O Príncipe do Egito. Muito bom, muito bom. O Príncipe do Egito é emocionante demais, velho. Até pra quem não curte história bíblica, no filme fica legal, fica muito bom. Fica mesmo. É porque igual. É, eles não tentam impor aquele negócio pra você forçado. É. Porque muitas vezes o que estraga isso é porque eles tentam empurrar pra você. Eles colocam de uma maneira tão legal, tão aberta, que você vê e vai captando a mensagem sozinho. Aí fica, cara, que legal isso. É igual as mensagens de certos filmes, igual do tu estava falando do Vidro de Inseto aí também. Tipo, ele passa uma mensagem pra você, mas não forçado. Mas que você, tipo, você capta aquilo pra você, entendeu? Cara, pra ser uma noção, ele não fala líder uma vez durante o filme. Mas mesmo assim você entende a mensagem de liderança. Olha, o Up! Altas Aventuras é sensacional em questão de mensagem. Que mostra o velhinho lá, cara. Tipo, a esposa dele morreu. E, tipo, ele é um velhinho carrancudo, cara. E aí todo mundo fala, mas, porra, esse velho é um cu, maluco. Mas se você souber a história do velhinho, você dá razão por ele ser assim, cara. Lá dentro daquela casa dele, velho, são só lembranças dele e a mulher dele, saca? Então, muitas vezes a gente vê esses velhos carrancudos aí, velho. E aí agora você lembra, porra, mano. Tem um motivo, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tá ligado? E aí, o gordinho lá, o militarzinho... Escoteiro. O escoteirinho... Militar, tá, porra. É, o militarzinho... o escoteirinho, velho, tipo, prova pra ele, tipo, uma parada, tipo... O escoteirinho dá força pro cara de novo, sacou? Faz ele ter uma razão pra ser feliz de novo, porque ele não era feliz de novo, porque a mulher dele morreu e ele não via razão mais pra continuar ali. A única coisa que ele tinha se apegado eram as coisas materiais que estavam na casa, que eram as coisas dele e dela. E aí, quando ele faz aquela bagaceira no balão e o molequinho vai, o molequinho prova que existem outras razões pra ele sair de casa. E aí, até quando ele vai receber aquela medalhinha lá de escoteiro, o velhinho que vai condecorar ele, né? Uhum. Porra, sensacional, velho. A música também... A trilha sonora do Up, eu achei a melhor trilha sonora de todos os filmes de animação. De todos. Sério, é o filme da Disney que eu mais achei emocionante foi o Up, velho. De verdade. Achei muito bom. O Up é filme pra chorar mesmo, cara. É, velho. É filme, cara, pra chorar. É sensacional, é muito bonito, cara. Cara, então tô percebendo que esse é o cast mais sentimental de todos. O mais nostálgico. Porra, velho, sempre lembra desse tipo Up, Ratatouille também, porra. Porra, Ratatouille é parada, né? Tipo, Vigilância Sanitária Zero. Gente, eu vi que Vigilância Sanitária Zero. Cozinha, moleque. Pois é, e às vezes você pensa, Ratatouille, se você for analisar, é um filme muito nada a ver. É um rato que cozinha puxando o cabelo do cara. Puxando o cabelo dele. O que, na verdade, não tem nada com nada. Só que se você... Cara, quanto que você vai puxar o cabelo, você vai levantar... Filmes de animação não tem muito sentido, né? Mas pois é, e esse que é o legal. O filme não dá pra você estabelecer uma lógica pra ele. Porque é animação. É uma coisa pra ser divertida, não tem que ser... Se tivesse um rato me ajudando a cozinhar, cara, eu ia procurar um psiquiatra. Cara. É, eu também. Alguma coisa tá errada. Um filme que tem a animação muito legal, que já usa, como é que se chama? Stop motion, não é isso? É o Wallace... É, A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver. Tim Burton. Eu acho esse filme muito, muito criativo, muito criativo. Como é que um cara tira uma história dessa? Me diz. É verdade. Cara, Tim Burton nem entra em questão porque o bicho é foda, velho. Sei lá. Ele não é humano, digamos assim. Ele não é humano. Com o nego que vem falar que... Ah, Tim Burton, que também dirigiu esse Alice de 2010, 2009. Não, Alice de 2010 foi uma merda. Só pra... Eu odeio gente que nem a Emily que fala isso, cara. Eu gostei. Eu achei que foi um bom trabalho do Tim Burton, cara. Eu não tenho que reclamar. Cara, ó, na verdade, o filme foi bom. Só que as pessoas... É que criaram uma expectativa muito grande, tipo, caramba, Tim Burton, Alice, uma história legal. As pessoas criaram uma expectativa tão alta que, na verdade, o filme foi bom. Foi bom, só que as pessoas esperavam bem mais. Eu não critico o trabalho do Tim Burton, porque ele fez um ótimo trabalho, sim, as montagens ficaram geniais. O problema é que eu não gostei da história, mas não foi o Tim Burton que fez a história, mas é a história real, mas foi. É que os atores do Alice têm a continuação de Alice, e essa é a continuação. Eu só não gostei da história, mas o filme em si é ótimo, entendeu? O filme é bom, só que... A direção dele foi muito boa. Tipo, o filme é bom e é melhor pra quem conhece, tipo, a história da Alice, cara. É, realmente. Agora, o que eu não gosto também... É a banalização dos filmes, tipo, quem fez com o... Como é que é o nome? O Mundo Estranho de Jack. Que, tipo, é um filme muito bom, mas hoje ele é símbolo de quem quer ser estilosinho. É, quem quer ser emo, quer assistir, compra bottom do Mundo Estranho de Jack, coloca... Compra bottom, compra colarzinho. Você nem sabe o que é, gente, sério. Lá na minha escola mesmo tem um monte de... Lá na minha escola mesmo tem um monte de gente. Tipo, outro dia eu cheguei pra uma menina, tipo, tinha dois personagens lá do Jack. Que, tipo, se você... Você não precisa nem ter assistido, mas se você conhecer a história, conhecer outro personagem que não seja o Jack, você sabe quem é. Eu não, peraí, você sabe quem é esse aqui? Ela, ah, não sei não. Eu, não, mas você sabe pelo menos de onde é? Ela, ah, eu acho que é do Jack, né? Eu, é, deve ser. É, deve ser, claro. Dá vontade de bater nas pessoas dessas. Não, é sério, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que quer dizer, mas pra passar aquela imagem de cara, não, que velho, eu conheço. Eu sou roqueiro. É, sou muito doido. É, virou um símbolo tosco, cara. Pô, cara, tem uma história. E é mega diferente do que as pessoas pensam, cara. A história é o cara, tipo, quer transformar o mundo estranho dele. Quer trazer o Natal pro mundo dele, porque o mundo dele é sempre Halloween. É, o mundo dele é. Tanto que o nome da cidade é Halloween Town, cidade do Halloween. É. E ele quer fazer uma treta com o Papai Noel pra trazer o Halloween pra cidade. É muito bom, cara. É muito, muito bom, Jack. É muito bom. Isso nunca me assisti. Faz lembrar do Expresso Polar. Nossa. Gente, só eu não gostei de Expresso Polar. Não. Cara, Expresso Polar eu achei há muito tempo atrás, uma vez só. É. Pelo que eu lembro, é um bom filme. O final, cara, vale Natal. A pena pelo final. Mas a viagem inteira no Expresso Polar me deu sono. É, tipo assim, não entra na minha lista de filmes de animação preferido, mas é não, legal. Sim. Não é um filme que te prende, assim, do começo ao fim, igual muitos outros filmes de animação, mas é um filme bom. Porque, cara, então eu dormi a viagem inteira, cara. Se eu tivesse naquele Expresso, eu ia acordar pra ver o final, cara. Porque o final é sensacional. Ele com a paradinha lá, né? Aí, pô, o Papai Noel não veio, não. Aí o Papai Noel aparece, galera! O que me atrai no filme em si é o jeito que eles fizeram, que foi com atores de verdade. Eu achei isso muito foda. É, tipo... E muitos outros filmes são feitos assim também, mas essa tecnologia é muito legal, velho. Eu acho muito foda. Pô, vocês já perceberam? É que nem A Casa Monstro, mas eu não gosto de A Casa Monstro. Como não gosta de A Casa Monstro, cara? Sensacional. Não foi o Steven Spielberg que dirigiu? Eu acho que eu não gosto da Casa Monstro, eu acho esse filme muito pai. Nossa, velho, muito pai. A Casa Monstro é sensacional, velho. Eu acho A Casa Monstro genial. Muito bom, cara. Não me pergunte por quê, eu não gosto desse filme, tipo, como eu disse, o jeito que eles fazem no filme é muito legal, mas, ai... Não, eu acho chato, que o filme tem toda uma história, tem todo um enredo bem elaborado e tal. É, tem um passado do explica a história. Porque... O Up, que o velho era carrancudo, a galera entende porque o velho não gostava que as crianças chegassem no quintal, ele protegia. É, o velho tem uma história... É que nem eu tô dizendo. Exatamente, tá mesmo lance da do Up lá, né? Não, tipo assim, é que nem o que eu te disse do Expresso Polar. Pra mim, o Casa Monstro final é legal, mas o resto me deu sono. Não, o resto é legal. O início é bom, cara. O meio que eles conhecem a garota lá. Eles ficam planejando. Aí o policial, cara, a casa pega o carro do policial, mano. É muito. Cara, a Casa Monstro é um dos melhores. Na verdade, todas que eu já falei aqui hoje, eu disse que são uma das melhores. Mas é porque realmente. Realmente, eu gosto muito de animações. Espanta Tubarão também, muito. Espanta Tubarão é muito bom. O povo dançando, os peixes dançando, é muito, muito divertido aquilo ali. Pô, cara. Agora, falando de filmes assim, tem. Se você pode perceber que tem duas categorias de filmes. A categoria que é feito pro seu pai ver quando você é criança, porque as crianças vão no cinema e veem os filmes e os pais assistem também. sacou? Quando minha tia leva minha prima no cinema, a minha tia vê o filme também. Então tem muita lição de moral no filme que não é pro seu filho, pra seu irmãozinho, tá ligado? É pro seu pai, cara. Exatamente. E aí você pode ver, tipo filmes, por exemplo, tem os filmes que com certeza é só pra criança. Por exemplo, um filme que é mais pra criança. Tipo Bob Esponja, Deu a Louca na Chapeuzinho, saca? Não, Deu a Louca na Chapeuzinho filme... serve pro pai também, ele tem toda uma trama policial e tal. É, não, mas é mais pra criança. Agora se você pega um filme tipo Happy Feet... Velho, a minha mãe é apaixonada por Happy Feet. Happy Feet, você pode perceber que todas as mães falam bem assim, Happy Feet é lindo, sacou? As pessoas mais velhas não gostam da parada, porque tem um fundo filosófico no filme que as crianças não vão entender. E ele tem, exatamente. Não é uma animação, tipo, dirigida especialmente pra criança, porque tem aquele fundo de pesca predatória, tá matando os bichos. Lição de moral no final. Lição de moral. É um filme genial. Esquecemos de um filme, uma animação que é muito foda, que é Madagascar. Ele é a ilha do amor. Eu me remexo muito. Quem nunca... Gente, quando saiu Madagascar, todo mundo ouvia essa música. O povo botava o carro, ela remixada, velho. Remexo muito. Verdade, toca até embalar. Eu me remexo muito, marcou muito. Tem balada que toca, let's move it, move it. Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiar o que é beleza natural. Um filme também muito legal, feito, cara, com massinha, stop motion também, foi o Wallace and Gromit e a Batalha dos Vegetais, cara. É realmente muito bom. E eu particularmente, eu gosto, tipo, de sair até um pouco de animação, às vezes, quando os personagens não falam, ou se falam é muito pouca coisa. Tipo Pingo, o desenho. É, por isso, tipo, saindo um pouco de animação e vindo pra desenho. Um dos desenhos que, tipo, eu mais gostei de toda a minha vida foi A Pantera Cor-de-Rosa, cara. A Pantera Cor-de-Rosa era muito bom porque, tipo, não tinha fala e dava pra você entender porque era inteligente. Era muito bom de assistir. Assim como tem muita animação, assim, o exemplo de Wallace Gromit. Verdade, Wallace Gromit, cara. Agora tem um que é sensacional, que também tem uma lição de moral, mas dá pra criança entender. Mas a galera critica a dublagem, mas o trabalho da dublagem de A Nova Onda do Imperador ficou sensacional. Caraca, sério, tipo, eu não gosto muito de filme com muita gíria pra... Não, mas a dublagem brasileira pra filme, desenho, é a melhor do mundo. É a melhor. Não, mas as pessoas criticam muito a dublagem brasileira, só que eu mesmo não me importo tanto com dublagem. Principalmente falando de animação. Que, tipo, animação, você tá vendo o personagem, por exemplo, pela primeira vez, ele não, tipo, não dá pra falar, ai, nossa, essa voz estragou Na minha opinião, o cara. É. Não dá pra assistir animação legendado, velho. Tem que ser animação, entendeu? Animação, eu acho que, realmente, animação é melhor dublado, cara. Você presta melhor atenção na animação. Você ri mais, entendeu? Você pega o tom de voz. Te deixa mais próximo, cara. Dependendo da piada, se tiver em inglês, você não vai rir tanto. Mas em português, dependendo do tom de voz que o cara dublar, você vai rir pra caramba, entendeu? Agora, tem uns que já são mais míticos, assim, né? Que a gente citou, que é Bob Esponja. Que já era um desenho, né? E o Jair pode falar do Bob Esponja, né, Jair? Não, seguindo já essa agora de tipo de desenhos famosos que foi feito filmes, Bob Esponja, que foi o filme, foi sensacional. E os Simpsons. Né? E os Simpsons também. E os Simpsons. Simpsons eu também achei sensacional o filme deles. Quem é que nunca cantou Eu Sou um Homem do Bobo e Estou Pronto, promoção? Pô, sensacional. Eu nunca cantei. Vai se fuder. Quem é que é o Roche? O que é esse cara aí? Tchau, Matheus. É brincadeira, cantei sim. Tava cantando agora. Eu sou um homem do bobo. Sim, véi. Cara, um filme também muito bom, que tipo, a maioria dos filmes é, mundo fantasioso e tal. E um filme que, tipo, ele brincou com isso, que quando você via só o cartaz, você pensava, porra, esse filme deve ser maneiro. Caraca, é um super cão. Bolt, o super cão. Caralho, muito bom. Bolt é sensacional, cara, é muito bom. Você viu... Véi, o bicho acreditava que ele era um cachorro super poderoso. Dá uma dó, véi. Cara, eu demorei muito pra ver esse filme. Eu comecei a ver. Via que ele acreditava, eu parava de ver o filme. Depois de uma semana que eu fui conseguir terminar de ver o filme, cara. Sério mesmo. Véi. Caraca, sensacional, véi, Bolt. E aqueles pombos lá que ficam falando, eu já vi esse cachorro, ridiculice, meu. De onde é esse cachorro, meu? Aí passa um ônibus, assim, com a cara do Colt. Tá parecendo bolsa do Hermes e Renato, isso daí. Muito engraçado, cara, muito bom. Sério. Agora, tem uns já mais antigos, mas também que foram sensacionais. Dois da Disney, que eu achei... Não, três da Disney, pra matar logo. Que é Robôs, Carros e Os Incríveis. O Robôs, velho, tem aquela parada, tem toda uma parada social por trás, né, velho, que ele tem que usar peça usada e depois ele fazer uma... Você pode perceber que ele é da classe mais pobre e a classe alta tá querendo, tipo, destruir a classe pobre. E que o grande... Como é que é o nome? Grande soldador. O grande soldador, ele era o único que defendia e ele sumiu. E a galera da empresa, ele ficou meio birolado lá na cabeça lá, tipo, viu que não tinha jeito e a galera prendeu ele num lugar lá pra fazer uma revolução na empresa, saca? E o Giannichini, que dubla o carinha lá, que eu esqueci o nome, o Rodney Lataria, né? É. Rodney Lataria, pô, ficou muito bom, a história do filme toda é massa, muito incrível, cara. O Robôs é muito bom, cara. É um dos melhores. E eu falei isso muitas vezes, mas é um dos melhores. Todos agora, são um dos melhores. Os Incríveis já não tem uma lição de moral tão grande assim. Tem aquela diferença dele ser um super-herói, é claro, mas não tem uma coisa muito grande. Massa é os efeitos, as frases. É, mas tem aquele valor de Incríveis. Tipo, não, os Incríveis falar. Ele revolucionou uma parada que ele foi um dos melhores gráficos da Pixar, cara. Mas foi mesmo. Com os melhores efeitos especiais. Cara, deu uma sensação, sério, muito boa, cara. Eu achei lindo. É a melhor fotografia, uma das melhores fotografias da Pixar. Agora, tem o Carros. Pô, cara, o Carros tem uma história massa demais, cara. Porque ele era aquele babaca, né, velho? O Relâmpago McQueen era um idiota no começo do filme. Aquele que dava. Porque ele deixou a fama foda. Subir. Exatamente. Que nem o Madagascar, né? O leão lá. É o Alex, né? Que nem o Alex. Que nem o... Que nem... Esqueci agora. Que nem o Neymar. Não, ele teve que passar com a galera pobre. Teve que passar uma época com a galera da cidade que foi abandonada. Pra ele perceber que ele não era tão foda assim. Que ele só tinha fama. Claro que ele tinha muito talento. Mas ele poderia acontecer que nem o carinha lá, o professor dele lá, que foi chefe de equipe dele na última corrida, que ele ganhou 3 Copas Pistão e vazou, velho, sumiu na vida, tá ligado? E ele percebeu que isso podia acontecer com ele também, pô, é muito bom, velho, os gráficos também são muito legais, tem o Tomate lá, pô, sensacional, cara. Mate, meu nome é Mate, de Tomate, caralho, é muito bom. Não, e o legal é que sempre tem um cara que tenta dar uma mordidinha do... Sempre puxa, pegar um pedacinho do bolo. Aí, assim que saiu o Carros, um mês depois saiu que a animação? Carrinhos. Eu lembro. Que nem o... Sempre tem alguém que tenta inseto. Aí, depois de um tempo, saiu o quê? Formiguinhas. Nossa, não, sempre tem alguém que tenta pegar carona no sucesso, né? E faz alguma coisa parecida. É. Sério, cara, eu fiquei muito puto com quem fez Carrinhos. Porque o filme é ruim. Nem era filme, né? Era um... curta-metragem. Vocês gostam de formiguinhas? Porque eu acho muito... Nossa, mais. É horrível. As formigas são feias, cara. Me dão medo. É, velho. Elas são muito feias. E eu fico pensando... Mas tem umas olheiras. Sacanagem. Porra, vida de inseto. Tá, eu sei que, tipo, nenhuma formiga que nem é no vida de inseto, cara. Mas nem por isso você precisa fazer uma formiga feia, cara. Precisa fuder com tudo, né? É muito feia aquela formiga, putz grilo. Tá certo que elas não são bonitas na vida real, mas, pô, não precisava estragar tanto assim. Pô, mas no vida de inseto é mais bonitinha, mais gente, bem feita. Um bom também, cara, o Irmão Urso, cara. Sensacional. Não, cara, porque o Irmão Urso, cara, tem toda a parada, né? O cara do nada, tipo, do nada não, porque o irmão dele morreu, aí teve as paradas com o amuleto, ele virou um urso. É, porque na verdade, no começo do filme fala que, tipo, o urso é o animal que ele mais odeia, né? É. Ele fala que ele não gosta de urso. Porque um urso matou o irmão. Matou o irmão dele. É o que, tipo, mostra que, cara, depende do ponto de vista mesmo. É, exatamente. Aí no final ele passa pra lá pra ver, tipo, a vida dos ursos. E mostra que, tipo, na verdade, ele foi e matou a mãe daquele pequenininho, né? O Koda. Que a mãe tava protegendo, né? Exatamente. Gente, esse filme é muito bom. É um filme muito bom. E o Koda falando, não, vou procurar minha mãe. Só que a mãe dele tava morta, cara. Caralho. E aqueles alces, gente? Os alces são muito bons. Cara, muito engraçado, velho. Muito engraçado. Como é que eles falavam mesmo? Fazendo as adivinhações com a árvore. Como é que era? Você quer brincar de adivinhar? Quero. Então tá, vai lá. Adivinha uma coisa verde. Árvore, droga. Agora minha vez. Adivinha uma coisa na vertical que tem casca. Árvore. Ó, droga, você é bom. Alta. Caralho, era muito bom, cara. Eu me divertia muito. Agora o B-Movie, cara. B-Movie é muito bom, cara. Não, B-Movie é bom, só que eu acho a história de B-Movie meio... Lombrado. Sem pé nem cabeça demais. Eu também acho. Não, ela é uma história, tipo, parada conscientizar, né, galera? Cuidem mais do ambiente e não matem as abelhas, porque as abelhas são as que trazem essa bela maçã que está aí na mesa. É, só que aí, tipo, do nada as abelhas ficam putas e fazem uma greve. Ninguém queria parar com mel. Só ele pensou assim, porra, não quero pegar mel. Aí ele foi e falou assim, ó, galera... Desculpa aí, mas a gente não vai pegar mais mel. Aí todo mundo do nada pensou, ah, é verdade, é melhor não pegar mel. Não, cara, as pessoas parecem não ter opinião nesse filme. É bom. É bom, só que ele é meio bestinha. Sim, mas é bom, é um bom filme. Pô, achei muito legal o B-Movie, tem uma historinha muito legal e tal, da união das abelhas e de mostrar que fisicamente, lá na história, no começo, né, fala assim que a abelha não consegue, fisicamente, parece que as asas dela elas não têm tanta força. É, na verdade, pra as abelhas fazer elas voarem, né? Mas mesmo assim elas voam. São um mistério pra ciência, porque na verdade as asas dela não são feitas pra aguentar o peso do corpo, né? Porque as abelhas, na verdade, tipo, elas são gordinhas e as asas não deviam aguentar o voo delas. E elas voam mesmo assim. São fodas. Outro filme foda também que eu acho é Tá Dando Onda. Tipo, não é um... Pô, é muito bom. É, não é um roteiro foda, mas, sei lá, eles conseguiram extrair a essência do produto lá. Não, e legal foi a dublagem, né? Ele falou que ele mora no Frio de Janeiro. Frio de Janeiro. É muito bom. Tem aquele galo maconhado. É, cara, o galo. Como é que era o nome do galo mesmo? Esqueci agora. João Galo. João Galo. João Galo. Não era João Frango, não? É, João Frango. É, João Frango? João Frango. É, exatamente, João Frango. Caraca, porra, tá na cara que, tipo, aí é só pra quem é mais velho que entende, que o cara adora um 4,20, adora puxar um, tá ligado? Mas, porra, quem não se toca também tá tudo bem, porque o cara é muito engraçado. Tá vendo como essas mensagenzinhas de filme também tem umas mensagens pros adultos? Mas como é todos os filmes têm. Drogas, sabe? Agora falando de frango, né? Tem o Galiro Chicken Liro, né? Galiro Chicken Liro. Falando de frango. Mas ele é um frango. Ah. Só que ele é pequeno. É um galo. Lá, cara, eu gosto desse filme, mas eu não. Frango, galo, tudo a mesma coisa. Galinha, cocota, garnizé, tudo a mesma coisa, cara. Cocota é ótimo. É um bom filme. Eu gosto de Galinho Chicken Liro. Eu também. O bicho do nada, o céu tá caindo. E o massa é que, tipo, nesse filme mostra também a confiança, né? Que, na verdade, a mãe dele morreu, aí ficou ele e o pai, e eles não se comunicam, e o pai dele... Aí acontece as coisas, o pai dele não acredita nele. Aí tem a recuperação de confiança de um no outro. É, show. Agora o outro também, assim, nossa, esse que eu assisti direto, quando passava em desenho no SBT, eu acho que ainda passa ainda. E também o filme também foi mais ou menos legal. Assim, tipo, seguindo a mesma espécie do desenho, que é Em Busca do Vale Encantado. Vocês não foram lembrar o Vale Encantado. Pelo nome... Dos dinossauros? Isso, dos dinossauros. Caralho, esse filme é muito foda. Olha só, eu odeio esse filme. Sério, é na Globo que passa. Eu acho que todo sábado na TV Globinho passa. Indiferente. E é sério, tipo, acho que um tempo desse tava passando Em Busca ao Vale Encantado 12, a Pedra Mística. Tá barrando a Lagoa Azul, meu amigo. Não, é porque a Lagoa Azul é só um que passa muitas vezes. Em Busca do Vale Encantado são, tipo, 15 que passam muitas vezes. Eu odeio, mas tem mas gente que gosta. Mas não tem nada a ver, velho. Esse negócio repetido, chave, você gosta, né, seu puto? Uhum. E é repetido. Mas sério, eu não... seriado, cara. Um negócio seriado, outro é filme. Tipo Pokémon, cara. Pokémon tá indo pro 15º, eu acho. Pra 15ª temporada. Não, 15º filme. Tá porra. Pokémon tem... Ó, a última vez que eu lembro que anunciou o 12º filme do Pokémon era em 2009. Deve estar indo agora, pro 14º. Agora já deve ter muito mais que isso. Pô, eles lançam toda hora. Agora, tem dois filmes legais também que tem a mesma linha de gráfico, que é o Tá Chovendo Hambúrguer e Monstros e Alienígenas versus Alienígenas. É mó legal, né? É, esses são mais atuais. São. O Monstros versus Alienígenas é tipo a mulherzinha que era tipo super normal, ia casar e tal. Aí que é um meteoro. Caiu no meteoro e ela vira uma gigante, saca? Ela vira uma alien. Sabe o assim. Que é legal? Em inglês, quem dubla a baratinha lá, maluca, é o Hugh Laurie, o cara que faz House. É muito legal, cara. E ficou bom também. Pois é. E o Tá Chovendo Hambúrguer foi tipo, muito legal, porque ele é um cientista tipo super tipo, recusado lá, mas não pra sociedade, tipo, o pai dele, saca? O pai dele sempre quis que ele fizesse algo tipo de macho, vamos dizer assim. Esse Tá Chovendo Hambúrguer eu nunca assisti. Isso, e ele era um cientista. E o pai dele ficava super triste, saca? Que ele tentava tipo, criar uma máquina de hambúrguer que pudesse alimentar todo mundo, que a cidade dele era tipo Sardinha Holândia, só tinha sardinha, saca? E aí, ele criou a máquina e, tipo, chovia hambúrguer, chovia pizza, chovia um monte de coisa, tipo, de forma gradativa. Só que até que um dia que a máquina deu pala, saca? Começou a fazer, tipo, uma nuvem densa de gelatina e hambúrguer gigante, saca? Começou a realmente chover comida, saca? E a parada ficou desequilibrada. Aí o pai dele, no final das contas, ele salva tudo e o pai dele se orgulha dele, cara. Tipo, é muito legal. Bonito. Eu vou assistir esse. É mó legal, muito legal. Pode assistir, vale a pena. Ah, ele se apaixona também, né? Sempre tem que se apaixonar. É, claro. Sempre. Agora, voltando um pouco, que eu acho que talvez alguns não lembrem, só que eu nunca vou esquecer desse filme. Dumbo, velho. Cara, Dumbo marcou a minha infância, a minha vida, pra sempre. Deixa eu contar uma história aqui. Eu era pequeno, tipo, eu todo dia, sem exceção, assistia Dumbo. Aí a minha mãe assistia junto comigo, aí tipo, ela já tava saco cheio da porra do filme do Dumbo, que ia bater em mim, jogar a fita fora. Aí, mas todo dia eu assistia Dumbo. Aí tipo, ela colocava, aí acabava Dumbo. Aí, e aí, Matheus, vamos parar de ver agora? Não, mãe, vamos ver Dumbo! Não, Matheus, por favor, Dumbo não. Não, mãe, Dumbo. Aí colocava o filme, aí quando eu tava na metade do filme, aí ela disse que eu saía pra ir no banheiro, aí ela colocava lá no finalzinho do filme. Aí eu voltava e ficava assistindo. Não, mãe, não tava aí, não. Ia lá e colocava no começo do filme de novo, e era a porra do Dumbo outra vez. Porra, velho. Só que se fosse... Velho, o Dumbo era muito legal porque, tipo, tinha uma mensagem por trás, porque, na verdade, era... Se você for parar pra pensar, é, tipo, toda uma história de deficiência, né? Se você tem orelha grande... Tipo, confusa de Notre Dame... Eita, porra. O Corcunda, né? O Matito Corcunda. É a mesma coisa, né, cara? Pois é, aí tipo, o Dumbo, ele tinha as orelhonas, né, e, tipo, todo mundo ria dele, não sei o quê. Aí tem uma parte no filme que até os outros elefantes falam que não vão considerar ele mais como um elefante, que ele é uma vergonha pros outros. Pô, aí, até que no final ele... Nos filmes, né, cara, vamos combinar. É. Aí até que no final ele vai e descobre o talento dele, aí volta pra ajudar a mãe dele, que tinha sido presa por defender ele. É uma história linda, cara. Eu choro com o Dumbo. Uhum. Eu choro. Então... falar mais um filme agora, eu guardei ele pro final. Cara, eu era pequeno assistir essa porra o tempo todo, cara. Porque a mensagem do Lilo e Stitch é muito foda também, é muito legal. Não tanto quanto as outras, tipo... Qual a mensagem do Lilo e Stitch? Ele ser diferente. Não, o mas Stitch... como é que o Stitch fala essa mensagem? Eu vou ser diferente. Ohana, quer dizer família. A família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Tá bom. Aí, né, Ponte! Que lindo! Tipo, o Stitch ele não era Stitch, saca? Tipo, quando eu vi aquele Stitch deu defeito, tipo, muito legal, saca? Porque, tipo, ele falou que não era... Tá bom, peraí. Ele falou que não era da filosofia dele, saca? Tipo, ser mal. E que, tipo, o cara, o professor Jumbo lá, sei lá como é o nome do bicho. Jumba. É, o professor Jumba. Ele construiu todos para serem maus. Maus. só que o que acontece? Quando eles vêm para a Terra, tipo, a maioria dos primos, né? Dos primos dele, que vem para a Terra, é tipo no lance de Monstros S.A. também, né? É, a Lilo cuida do Stitch, ele inicialmente ele é mal, só que ele muda, né? Muda por ela, assim. É uma raça totalmente diferente e ele muda pela Lilo, até que no final, a irmã da Lilo vai, tipo, bater no Stitch, porque a Lilo foi sequestrada pelo Dr. Hamster View lá, né? Aí ele fala bem assim. Aí o Jumbo fala, né? Vai pegar o Stitch e fala, sai de perto dela. Aí ele fala, não, não, o Hannah quer dizer família. E aí ela fala junto com ele, né? Fala a frase e aí ela percebe que o Stitch ficou bom. E aí depois ele dá defeito, né? Porque ele precisa de recarga, porque querendo ou não, ele é uma criação, né? De laboratório. Então ele começa a dar defeito. Que porra, é muito legal. Aí depois virou uma série, né? Da Disney, que foi muito legal. É a série que mostra eles capturando todas as outras experiências. Isso, a série ficou muito legal, agora veio um anime, né? E eu não gostei muito do anime, não. Anime? Anime Lilo Stitch. Anime? O Stitch é o mesmo, mas não é a Lilo mais. Porque é tipo Lilo Stitch, mas não é a Lilo daquele jeito. O Stitch é do mesmo jeito, mas a Lilo não é bonitinha daquele jeito. A Lilo tem um cabelo, tipo um dread, saca? Hardcore. Ah, tô vendo, eu não gostei. Bizarro. Não gostei. O Stitch continua o Stitch, mas poxa, o que que é o Stitch sem a Lilo e o Lilo sem o Stitch, né? Por isso que é Lilo e Stitch. O Hannah quer dizer família, não pode separar a família. O Hannah quer dizer família, não pode separar a família. A garota é tão ruim. Ah, não esquecer. Que o nome do anime não é mais nome da garota Stitch, é só Stitch. É, cara, muito pai. Lilo não tá... é a Lilo mais. E também rolava a parada de quando lançou, muita gente achava que a Lilo era o Lilo era o bichinho azul, Stitch era o nome da garota. Muita gente achava isso, não sei por quê. Até porque ele tem meio que cara de Lilo, né? Não. Tem? Tem sim. Ele tem cara de Elvis. É. Ah, verdade. Pô, é muito legal também o filme, né? Tipo, a Lilo é fã de Elvis e tal. É muito maneiro isso. Uh-huh. Eu cara, mesmo, poxa. Eu não consigo escutar nenhuma música do Elvis e não lembrar de Lilo e Stitch. Pô, sensacional, cara. Sério mesmo. Muito bom, muito bom. Cara, todos esses desenhos, velho, esses filmes, cara, tem uma lição melhores que muitos, quase todos os filmes que são normais, cara. Porque sempre no finalzinho do filme eles arranjam um jeito de surpreender e te emocionar, cara. É muito foda, cara. E você ri pra caralho, né, velho? Qualquer filme melhor pra você se divertir e rir do que um filme de animação? Não existe, cara. Não existe. Claro que tem uns filmes de comédia que são tipo Adam Sandler, Jim Carrey, que, tipo, aí sim, né? Mas a gente tá falando de filme comédia. É porque eles são comediantes, né? Exato. Mas agora os filmes, pô, cara, é muito legal. Eles conseguem juntar, tipo, igual o Toy Story. É engraçado, é emocionante, você fica apreensivo, tem ação, tem tudo no filme. E são brinquedos. É uma coisa que a estamos aqui para falar de um assunto muito polêmico. Brinquedos. Polêmicos. Porra. Onde você tirou isso, velho? Agora já falando um, assim, já pra encerrar, já que tá quase no final. Mas é tipo dessa nova onda que tá vindo aí de pegar contos antigos, filmes antigos e passar pra nova geração, digamos assim. Tipo, igual rolou também A Princesa e o Sapo, Enrolados. Teve aquele outro também, como é que é? Da Chapeuzinho Vermelho. Isso, deu a louca na Chapeuzinho. Isso, enfim, chegando ao final do cast, já estamos aí com uma porrada de minutos. Horas e dias. Isso, com certeza o Jaider deve ter sofrido pra editar esse cast, mas enfim. Jaider do futuro, você sofreu pra editar esse cast? Sofri bastante, mas enfim. Vamos terminando por aqui, galera. Com certeza a gente deixou muito filme pra trás. Certeza absoluta disso. Mas aí é que vem o papel de vocês, meu amigo. É isso. Comente então o filme que a gente esqueceu, beleza? Que seja bom também, tá? E dá uma dica também pra galera aí que tá escutando aí também que um filme legal, mas que a gente esqueceu aqui. Ou então comente os que a gente comentou aqui, qual que você achou melhor. Enfim, vamos para as nossas conclusões de hoje. Rafa! Pois é, galera. Eu acho que, tipo assim, essas lições dos filmes, eu sempre fico rindo muito. Já falei essas paradas todas, eu gosto muito de filme de animação. Eu quero contar uma coisa pra vocês. Quando eu era menor, e até hoje tem esse costume, de quando eu vou dormir, eu coloco um DVD de um filme de animação pra assistir até eu ficar com sono. Porque eu acho muito legal, velho, os filmes de animação ficam assistindo lá, não vejo o tempo passar, acho muito legal. Sei lá, acho muito de boa, dá uma tranquilidade muito massa, velho. Gosto muito de filme de animação, ri, se diverte. Pô, aqui em casa, minha mãe fala bem assim, porra, vamos assistir o Shrek e tal, aí eu vou lá e assisto com a galera, saca? Todo mundo assiste filme de animação, velho. Seu pai, toda. Sua mãe, sua avó assiste filme de animação, seus primos, todo mundo assiste filme de animação. Não tem jeito, véio. É muito legal. E bateu? Bom, eu também achei que foi muito massa e tal, porque filme de animação, eu, igual eu falei aqui, todos esses são os melhores. São os melhores. Tirando os que a gente deixou de fora, né? E eu quero falar que os Carambas Cast estão ficando cada vez mais nostálgicos, né? Acho que no próximo que eu fizer, eu choro. Puta que pariu. Mas é isso aí, cara. Muito, muito bom as animações. E tomara que as animações antigas são as melhores. Esses tempos tem lançado animações muito boas também. E tomara que as animações que ainda estão por vir também sejam muito boas, né? Isso. E é isso aí. E tu, Tê, também? Cara, eu não tenho muito o que falar, porque eu já falei demais e falei sobre o filme hoje. Eu acho que eu simplesmente recomendo aí pra que vocês assistam todos esses que vocês ouviram aqui e nunca assistiram. Eu garanto, cara, que vocês não vão se arrepender se vocês assistirem. A não ser quando vocês assistirem Expresso Polar, porque eu achei um saco, mas tudo bem. Enfim, e Emily também. Ah, todo mundo já falou que eu queria dizer, mas... Oh, sacanagem, ela ficou por último. Oh, tadinho. Né, cara, poxa, sacanagem. Enfim, assistam os filmes, as animações, porque são ótimas, geralmente são melhores que qualquer outro filme que não é animação. E pode ter certeza que tem muito filme de animação que é bem melhor do que filme normal. Sem dúvida. Então, sem dúvida mesmo, sério, se eu for começar a falar aqui, vai dar outro caramba. Enfim, é isso aí. Foi muito bom participar de mais um Caramba Cast. E que venham outros. Isso. Ultimamente, realmente, eu tô mais vendo filmes de animação do que filmes normais. Não sei porquê, mas enfim. Bom, galera, então é isso daí. Não se esqueça de comentar, comente igual os comentários desse Caramba Cast, que foi sensacional, beleza? Comente nessa mesma base aí. E não se esqueça de divulgar também nas redes sociais, Twitter, e o escambau aí. Não esqueça também da promoção da Game Company. Quando é que vai sair mesmo? 9 de setembro vai sair o resultado do sorteio, que você poderá ganhar nada mais nada menos do que um kit de um PSP 3000. Isso. Em que você ganhará um PSP, 3 jogos e um case. Isso, então se cadastra no site, diz de onde veio, que foi do carambacast.com, beleza? E você vai estar concorrendo ao PSP. Tranquilo? Bom, isso daí, recado dado, cast gravado e editado com muito esforço. Vamos terminando por aqui, galera. Hasta la vista. Fui! Ohana. Mãe, vamos ver Dumbo. Ah, não, filho, outra vez. É, eu quero ver Dumbo. Ah, não. Dumbo. Eu quero ver Dumbo. Tá bom. Vou botar logo. Dumbo. Tá, já botei. Dona Dumbo. Deve estar. Mãe, eu vou ali no banheiro, não mexe aí não, tá? Já vou. Tá bom, filho. Ah, vou adiantar aqui. Essa merda tava louca. Aí, voltei. Você não mexeu não, né, mãe? Claro que não, filho. Aqui, ó. Vamos ver, pode dar play. Não, peraí. Não tava nessa parte, não. Peraí, vou pôr do começo pra gente assistir de novo. Ah, nossa.